Senhores senadores, ao fim do meu mandato presidencial, posso dizer, e com ufania o proclamo, fui um fiel servidor do poder legislativo. Num trabalho sem tibiezas, empenhei-me além de minhas forças no propósito de dotar o nosso poder do instrumental que lhe faltava para o pleno exercício de suas magnas atribuições. Despreocupei-me de proclamar o óbvio das excelências de um poder que precisa de eficiência, pois nela repousa sua autoridade. Não lhe apontei as falhas ou carências, pois não quis disputar aos falsos defensores as honras das críticas fáceis. Recolhi invariavelmente, como contribuição dos companheiros, todas as denúncias de deficiência na administração ou desacerto no conduzi-la, e procurei supri-la ou corrigi-lo nos limites de minha competência, a fim de fazer a instituição mais atuante e assim mais forte. Só se fará justiça ao Legislativo se a sua missão for vista à luz da lei nascida da nova realidade social. Em todos os países, mesmo nos em que grande é a tradição parlamentar, o nosso poder vive crise profunda, provinda da preocupação de mantê-lo nos moldes determinados por antiga realidade social. O ordenamento jurídico-político perde assim seu embasamento táctico, e ínvios caminhos se criam à margem da lei morta. Não creio seja de bom gosto manter a aparência quando a complexidade de todo um mundo novo, no seio do qual um relacionamento diverso prospera e domina, está a impor transformações radicais. Sem pretensão de exclusivismo, mas preocupado em cumprir bem uma de suas atribuições, o Congresso se prepara para, na elaboração legislativa, apresentar sempre o lastro técnico e o sentido político em que inclui a busca permanente do justo. Não subestimando o tecnicismo, atribuímos notável valia à atribuição dos juristas. Sem eles, os outros técnicos disciplinam mal a realidade que conhecem bem. É, pois, no recinto parlamentar, no plenário ou nas comissões técnicas, que as verdades são testadas à plena luz do dia, no calor dos grandes debates, enriquecidos por dados de todas as regiões e setores. Neste processo de contrariedade, a publicidade enseja a presença interessada de todos e mais fácil é modelar-se a norma justa que se pretende definir. Não cabe, pois, em exclusividade, a celebração encomiástica dos juristas, por mais preclaros, nem a exaltação obstinada dos especialistas, por mais ilustres, pois todos têm sua parte numa elaboração normativa que não se completa com a simples descrição da realidade que se pretende abranger e disciplinar, mas com a correção a ser-lhe atribuída pela ciência jurídica. Vê-se então que do técnico especialista se exige a visão universal dos problemas para que não deixe isolado o que há de relacionar-se sempre com a complexa realidade social. O técnico, distinguido com a missão de legislar, há de subordinar-se a homens de Estado ou ser um deles, para sensibilizar-se com as determinantes da sociedade a que serve, sem o que concebe norma que não sobrevive sem a cirurgia da emenda ou uso das exegeses dela substitutivas. O que é pior, nela esquece o essencial quando não a deixa ambígua ou obscura. Por isso entendemos imprescindível atribuir ao Senado um corpo técnico especializado, suprido das melhores e mais prontas fontes de informações, O Pradazem já se encontra em funcionamento e começa a alimentar a Secretaria de Informações. Ingressamos na era da informática e fizemos-lo bem. O mais importante é transformar o Centro de Processamento de Dados em órgão indispensável a quem se dedique à arte de legislar em todas as esferas do poder, de poder com o que teremos atingido os objetivos a que visamos. Os rumos estão definidos e nos encontramos em meio ao caminho. Há ainda muito a fazer pelas mãos firmes do presidente Cilindro Miller. Os serviços administrativos e legislativos já estão sob novos controles. Assinamos o primeiro convênio com a Justiça através do Superior Tribunal do Trabalho. E como não podemos separar a lei da jurisprudência, entendimentos se ultimam com o Tribunal Federal de Recursos e prosseguem as gestões junto ao Supremo Tribunal Federal. As universidades já nos oferecem recursos humanos e marchamos para estudos e pesquisas sobre a realidade política. É, pois, o Senado, destruindo rotinas estéreis, que busca conhecer melhor a problemática brasileira para provê-la com um sistema normativo mais adequado. Esse, o clima que implantamos, graças ao apoio do plenário, onde não medrou o divisionismo partidário ao tratar de problemas administrativos. Do plenário tivemos ainda inumeráveis demonstrações de apreço, que são as nossas melhores recompensas. Exalto a prestimosidade do líder do MDB, senador Nelson Carneiro, sempre brilhante e interessado em estimular o que vem a aperfeiçoar a dinâmica legislativa. Ressalto feliz a colaboração do funcionalismo desta casa, à frente do diretor-geral, doutor Evandro Mendes Viana, com os trabalhos de reforma. Tive de todos, mais que o apoio à adesão entusiástica, o que é muito para que tudo em pouco esteja nesta casa renovado. Deixo ao relatório que destas palavras de despedida faz parte a narrativa do que foi realizado. E sei, senhores senadores, que o mais, que será o principal, há de ser feito pelo presidente Cilindro Miller, a quem tenho a honra de entregar a direção da casa por determinação dos sufrágios de vossas excelências. Ninguém ostenta maiores títulos que sua excelência para o exercício da missão de que se vai incumbir. Marcado pelas lutas cívicas desde a juventude, tem energia e autoridade do chefe, a clarividência do líder, e aprendeu da vida as grandes lições, sabendo magistralmente transmiti-las pelo exemplo. O ato singelo de hoje vai ensejar o comando de atos decisivos para a história do Brasil. A presença de Cilindro Miller nesta cadeira é a segurança de que o Congresso, nestes 2 anos, aparelhado e forte, há de atuar sempre eficientemente no desempenho de sua missão constitucional, apoiado, como vai estar, na competência e no brilho dos demais membros da mesa a serem eleitos. Ao plenário voltarei para as alegrias dos aplausos calorosos a quem no comando honrará sempre esta instituição. Se não fizemos o melhor, senhores senadores, perseguimos-lo. É que isso ao nosso alcance não estava. Contamos com todos, com a confiança ou o trabalho. Cada um convocado prestou a sua colaboração decisiva. Ter presidido a esta mesa foi mais do que uma honra, foi um privilégio. De seus membros fiz amigos, e é na gravidade das grandes decisões ou na intimidade do dia a dia de trabalho que os homens se revelam. Alguns crescem na nossa admiração e estima, revelam virtudes que a modéstia tranca o conhecimento de muitos, surpreendem-nos com os largos gestos de bondade ou as insuspeitadas posturas de coragem e desprendimento. E todos assim se me apresentaram nos trabalhos que juntos realizamos. A luta nos convocou e os sentimentos comuns nos uniram numa amizade que não terá desfalecimento. Um grande desafio, senhores senadores, se encontra ante nós e é preciso sabermos enfrentá-lo, despojados do passionalismo que obumbra a visão. O Legislativo foi chamado a demonstrar que pode, com presteza e clarividência, dotar a sociedade de todos os instrumentos normativos necessários ao desenvolvimento econômico e social. E o faremos, senhores senadores, e o faremos, senhor presidente, sob seu comando, neste ano em que se comemora o sesquicentenário de nossa instituição, honrando os títulos de que somos depositários e com as energias mobilizadas a serviço do Brasil. Tenho a honra de convidar o presidente Filinto Miller para ocupar o seu lugar nessa mesa.